mentiras que eu disser. Tudo bem, eu admito as bobagens que eu fizer. Na verdade, todos sabem, tudo isso é incerto. Sim, eu sei que errei, também sei, só eu.